ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 31 de julho, está entrando no ar o seu Tema Livre e nós vamos tratar nesta edição da Copa das Árvores, a primeira Copa das Árvores que acontece entre os dias 7 e 11 próximos. No Alto Juruá, Rio Tejo, Marechal Taumaturgo, tudo isso do Acre. E nós estamos aqui no estúdio com o Anapuaca Muniz Tupinambá e a Romina Lindemann. Ambos estarão lá e vão participar dessa reunião, que é uma reunião interessantíssima. A primeira Copa das Árvores já está aqui, inclusive se você for lá no Google e digitar Copa das Árvores no Acre, ou primeira Copa das Árvores no Acre, você vai ter acesso a todas as informações sobre esse evento. A primeira Copa pretende, a partir dos povos indígenas amazônicos e comunidades tradicionais do Alto Juruá, desenvolver e disseminar por todas as biorregiões do Acre novos modelos de desenvolvimento sustentável com práticas agroflorestais e tecnologias sociais, utilizando do mega evento esportivo que acontecerá agora, que aliás que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que foi a Copa do Mundo. Por isso, essa coincidência da Copa do Mundo com a Copa das Árvores, que, como todos nós sabemos, é o topo das árvores, a parte superior das árvores, ali por onde sobrevoam os helicópteros e aviões, por cima das copas das árvores. Vou dar um bom dia especial aqui para o meu amigo Anapuaca, porque faz tempo que ele não aparece aqui no programa, estava devendo essa visita, aproveitando que vai partir para essa primeira Copa das Árvores no Acre. Eu queria que você explicasse para o ouvinte o que é que se pretende, quais são os objetivos, tudo isso. Bom dia, Anapuaca. Bom dia, Golo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, o pessoal também que está na internet ouvindo. E tem que lembrar que a internet também transmite essa programação para todo o Brasil e o mundo. Bom dia, amiga Romina, que já está aqui aos poucos se integrando. A minha missão, eu tenho várias missões, né? Tenho a missão espiritual, que é estar junto com os povos da floresta. Tenho a missão de comunicação, que é indo representando a Rádio Yandê, que é a primeira web rádio indígena do país. Então, nós estamos a meta de construir alguns conteúdos e trazer para a grade da nossa rádio. Também fazer contato com alguns parentes para a gente fazer trocas de conteúdos. E ter esse debate, essa discussão sobre o que está acontecendo com os 13 povos do Acre, o que está acontecendo com a floresta. Para mim, que sou indígena do Nordeste, é uma experiência, uma aventura. É algo novo estar no Acre para mim. O tempo todo eu estou ansioso, né? Eu estou com ansiedade tão grande. Acho que todos deveriam ter esse tipo de ansiedade e pensar num dia em estar na floresta do Acre. Eu já estive em outras florestas, mas assim, é uma experiência nova. Então a expectativa é ter essa troca de conteúdo, troca de experiências culturais, sociais, religiosa, política principalmente, que eu estou indo por essa base. Nós lidamos com comunicação, a comunicação indígena, a etnomídia indígena, ela é fundamentada nessa troca da cultura, política e educação. Legal, você sabe que a Romina chegou antes de você, nós estávamos conversando na redação e ela estava falando da ansiedade dela, que ela está partindo amanhã já para o Acre, né? Bom dia, Ranina. Como é que é a sua expectativa, Romina? É muito grande, né? Bom dia aí aos ouvintes, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Gratidão aí por abrir esse espaço também para saudar os povos indígenas, todos eles do mundo todo, mas principalmente hoje a gente está falando dos povos do Acre, né? Esse evento, assim, ele vem sendo sonhado pelo Haru já tem um tempo, né? Ele canalizou, assim, né? em um trabalho, e desde então ele vem sonhando ativamente com isso, né? Ele é o grande idealizador disso, mas sozinho ele não ia conseguir. Então, temos nós, né, os nauás, os brancos que estão apoiando ele, mas tem muita gente lá na floresta também já apoiando ele, então ele teve que fazer muitas alianças para poder efetivamente conseguir fazer com esse evento. Ele, inclusive, ele foi duas vezes adiada a data, né, em função do governo não liberar recurso, e tudo para chegar na floresta é muito caro, né, as cidades próximas, assim como Marechal Tomaturgo e outras, cobram as coisas muito caro. Então, o preço da gasolina, né, que eles têm que se deslocar por canoa, se não 5, 10 vezes mais, né? Outro dia eu tava com os índios, né, com os runicuins aqui, ele me falou que ele pagou, não sei se foi 6 ou 10 reais numa pasta de dente lá no Jordão. Então, as coisas realmente, elas chegam muito inflacionadas na floresta, um lugar onde nem se deveria ter tanta coisa assim, né? Mas, enfim, e tô partindo amanhã, tô ansiosa, tô querendo conhecer, né, Rio Branco, porque não conheço a capital, e então vou ficar 4 dias lá pra já também ver o que eu posso adiantar pra eles lá, né, estando na capital, e logo depois a gente se encontra no aeroporto e dia 5 a gente parte pra floresta. É porque, na verdade, você está chegando praticamente uma semana antes do início, né, do evento. Agora, você como economista, você é economista, pós-graduada e tudo, qual é a importância do ponto de vista do desenvolvimento econômico dessas populações indígenas, esse encontro, que significa no intercâmbio de informações, na troca de experiências ou até na própria unidade para forçar umas atitudes mais, até para baratear a pasta de dente lá? O que eu percebo, assim, é essa entrada do comércio justo, né? Do comércio sagrado, que aí também envolve, né, uma questão, né, de você estar vendendo o que é sagrado e tal. Então tem toda uma questão, né, relacionada a isso. Mas a gente tem que entender também que essa união, né, ou essa entrada do branco, né, nas tradições indígenas, ela já foi feita, né? A nossa intervenção já está sendo feita na floresta, né? Então, a gente não tem mais como separar. Então, pô, vai dizer que o índio não pode ter um iPhone, não pode ter uma tecnologia, porque ele vai deixar de ser índio também? Então, né, o que é justo? Então, a gente vem trabalhando já há bastante tempo com cada um dos povos e percebendo, assim, que eles têm muita sabedoria, eles fazem bastante artesanato, têm as medicinas, eles têm condição de produzir coisas de uma forma, integrando uma cadeia de economia solidária, né, e fazendo com que tenha prosperidade para a aldeia, né, eles possam ter as coisas que eles precisam ter, né, uma internet para poder se comunicar com o mundo, porque em todo lugar tem, por que na aldeia não pode ter? Então, existem até os pontos de cultura, né, que o próprio governo banca no Brasil todo, dando gerador, computador, e, enfim, o próprio acesso à internet via satélite, que é um meio também, eu vejo hoje como um meio de até proteção deles, né, a gente está falando dos índios bravos, então se eles têm algum tipo de ataque, ou até problema com seringueiro ou com qualquer empresa, né? Então, assim, é uma forma deles também poderem se defender, né? Porque, pô, se eles fossem usar só arco e flecha, eles estavam ferrados, né? Na verdade, a gente tem uma integração praticamente forçada por novos meios tecnológicos de comunicação, como você acabou de dizer aí, e que incluem na discussão atores que até então ficavam à margem. É curioso, porque na semana passada eu vi na televisão imagens, e vi até no Facebook, imagens de índios que não tinham tido contato ainda com os brancos, e eu achei curioso isso, porque imaginei que isso não houvesse mais já há muito tempo, desde aquela foto famosa dos índios, né, deitados no chão, disparando flechas contra o avião, né, aquela foto do tempo do Juscelino, aquilo ali, 1950 e poucos, né, quando o Juscelino era presidente. Então, eu vejo com certa surpresa, ao mesmo tempo em que nós temos a rede digital do Anapuaca, a rede de cultura indígena, que é a outra ponta. Quer dizer, que você tem, então, é isso mesmo, Anapuaca, para quem não conhece, como o nosso ouvinte aqui, é isso mesmo, nós temos os dois mundos absolutamente distantes, assim? São dois extremos, mas, assim, é uma linha muito tênue e ela se comunica muito bem. quando você tem relação de diálogo, os primeiros contatos. Botar assim, o Haru. O Haru eu conheço há alguns anos, desde de ministério e eventos de tecnologia. O Haru é um ser curioso com tudo que ele faz, com tudo mesmo. E ele não é diferente de todas as populações indígenas que eu conheço. Algumas se negam a ter acesso, simplesmente é porque quer. Mas a habilidade lúdica indígena de ter, de canção, da própria cultura, o permite ter acesso e manipular qualquer outro tipo de ferramenta com tanta facilidade, sem aquela restrição do novo, do medo. O não indígena, ele, se bota, o controle indígena, o controle remoto para um não indígena deveria às vezes ter só dois ou três botões. Para um indígena, se tiver 20 botões, ele vai explorar os 20 botões, porque é como se estivesse numa floresta, como se estivesse dentro de um território a qual ele explora tudo, cada pedaço de madeira, cada planta, cada pedra. Então, explorar, procurar o novo, tá o tempo todo ativo, nunca sendo um ser passivo no que faz, é algo que o indígena faz por naturalidade, por sociedade cultural. Então, assim, a tecnologia, quando ela aparece na frente do indígena, ele simplesmente se apropria e ele cria sua própria linguagem de utilização, que é o mais legal. Simplesmente não é os protocolos de como utilizar, ele utiliza como ele acha que tem que ser utilizado, e isso funciona. A rede cultura digital indígena, quando ela veio a ser criada em 2010 em São Paulo, ela simplesmente veio para ter esse tipo de diálogo. Cada um se apropria da melhor forma dessa tecnologia e utiliza com as suas tradições culturais. O que funciona para os tupinambás não funciona para pataxó, não vai funcionar para xavante, mas cada um utiliza qual o melhor mecanismo. Então, assim, a linha é tênue, mas ela é tão profunda e ela é funcional. E é essa linha que transpõe esse diálogo que é cultural, tecnológico, que está nessa ponta com o que é tradicional e quase isolado na outra ponta. Então, é muito funcional. No caso dos índios bravos, agora, cujas imagens foram divulgadas pela FUNAI na semana passada, nós temos uma outra ponta, que é a ponta do índio isolado, do índio... Romina, você estava me contando na redação, antes da gente vir para o estúdio, por que que esses índios estão chegando agora? Como é que eles estão aparecendo agora? Eles estavam isolados, eles viviam onde? Onde é que eles... Para onde eles estão indo? Como é que está funcionando esse fluxo migratório e por quê? Pelo que eu conversei, né, com o povo Runicuin, né, que há muito tempo já vem fazendo contato com os bravos, né, então o contato com o branco é que é recente, né, mas com os próprios índios eles já vêm fazendo contato já tem um tempo. Eles não conseguem se comunicar muito bem na língua, porque são duas línguas bem diferentes, né, pelo que eu até pude perceber do vídeo, né, porque o indígena não consegue se comunicar com eles. A gente vai saber melhor disso, eu acho, que agora quando a gente chegar lá no Acre para ter a discussão dos fóruns, mas o que chegou até mim é que passam, ou estão querendo passar por lá, ferrovia, né? Existem mineradoras, existem petroleiras, então as grandes empresas elas estão na Amazônia inteira, né? Sem com que a gente tenha, a gente que está aqui, né, saiba, né, disso, mas os povos que estão lá estão sofrendo diretamente. Então, assim, ficou famoso o Xingu, né, porque é uma coisa evidente, era uma intervenção muito séria, muito grande, mas, assim, para a Amazônia mesmo, como fica lá no coração do mundo, no meio, não do nada, mas, assim, né, num lugar onde super difícil o acesso. Estava contando para a Ana Paula aqui agora, que é só para ter uma noção de onde a gente vai, né, que a gente vai para Rio Branco, de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, de Cruzeiro do Sul para Marechal Tomatugo, isso tudo de avião. E aí depois chega em Marechal Tomatugo e ainda tem mais 8 horas de canoa, né? Então é um lugar muito, muito longe, no meio entre o Brasil e o Peru, no meio da floresta amazônica, um lugar bem remoto. Então, assim, para as coisas saírem, né, para as notícias efetivamente saírem dali, é muito mais difícil, né, você saber o que acontece. O Anapoca vai levar, né, vai levar tecnologia de ponta para poder mandar essas notícias de lá, né, vai abastecer a página de lá, não vai não, Anapoca? A meta é tentar fazer, virou tentar, porque assim... Aqui já é difícil, né? Não, eu moro na cidade, não tenho internet, imagino no meio do mato, no meio da floresta, então assim, vai ser tenso. Eu espero, sei lá, se a EBC conseguir liberar aquele telefone via satélite de dados que só a EBC tem, ou senão aquele mochilinho que é ligado ao satélite, aquela coisa, a gente consegue alguma coisa. Se não for isso, lamento, a gente vai demorar, vai ter um delay assim, de alguns dias de informação. Algum tempo, né? Em algum tempo. Agora o que você falou, Romina, é interessante destacar que vocês vão para Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, blá, blá, blá, até chegar em Assalto a Botuco, de lá vão pegar a canoa, vão pra, na direção do Peru. E é exatamente nessa área onde os índios bravos estão. É isso aí? Eu não tenho muita certeza de onde foi esse vídeo, tem que dar uma olhada, mas pela minha impressão que eu tenho, eu acho que ela é mais pro lado do Rio Jordão, que é perto, mas não é muito perto, né? Perto. Se colocar as distâncias, né? Fica até mais perto dali. Esse perto é complicado. Mas esse perto na Amazônia, ele é muito complicado. Mas eu acho que ele fica mais na fronteira, mais perto do Jordão, entre o Peru e o Brasil. Mas eu não tenho certeza, tenho que dar uma olhada no vídeo. Mas é isso, são lugares isolados, são lugares longe, né, de uma civilização, onde não tem a maioria lá, onde a gente vai não tá com internet, né, que eu saiba, não chegou ainda o ponto de cultura nos Cuntamanãs, diferente dos Junicuins e dos Ayanawás, que já há um tempo, tem a Xaninca também, acho que já tem há um tempo. Mas lá nos Cuntamanãs eles ainda não conseguiram uma transferência, eles tinham pedido. Então, as coisas assim também na floresta, elas são mais lentas, né? As ajudas para esses povos indígenas. Eu fiquei até surpresa, né? Da gente conseguir as passagens, né? De ir com o apoio do governo, porque eu achei que realmente... Eu já estou nesse projeto há tanto tempo, ela saiu semana passada, né? Eu realmente achei que... Apoio do governo aonde? De governo federal, é isso? É, governo federal. De onde? Na logística de passagem, porque, novamente, vamos voltar, que existe o custo amazônico muito alto. Muito alto, né? E normalmente os ministérios, eles não entendem esse processo do custo, mas até entende, só não quer fazer olhos e participar, né? Aquela teoria, não basta fazer, tem que participar, e ele não participa de alguma forma. E desse momento, eu creio que vem muito pela questão do TEIA Nacional, a partir dos outros diálogos, a questão de ter que criar os pontos de cultura indígena, e eles estão com a faca no pescoço, tem que criar os pontos de cultura indígena, e estão me entendendo. Eu lembro que eles faziam uma análise que era o seguinte, que era só por distância, por milhas, né? Botar Brasília, Rio Grande do Sul, é X milhas. Então deve ser a mesma distância de Brasília a Amazônia, o custo. Não é a mesma coisa. Só que eles criam uma tabela de orçamento que eles colocam lá, ó, é esse preço. Vamos botar um exemplo. Quando eu morava na Zona Oeste, lá em Santa Cruz, eu moro agora aqui no centro, eu levava de 2 horas a 3 horas. De táxi, para fazer isso, saiu o custo de R$250. E o pessoal falava, gente, isso é mais caro que uma passagem daqui para São Paulo, de avião. E eles não entendiam quando eu passava o recibo, falavam, eu paguei isso. Não podemos pagar isso porque isso é mais caro que uma passagem de avião. Mas existe o custo da cidade, que é o custo do táxi, da bandeira 2, da hora que eles pagavam, botavam a minha passagem para chegar quase 1 hora da manhã aqui no Rio de Janeiro. Eu vou me deslocar porque era um transporte menos adequado. Então, essa mesma análise de custo é que nunca foi analisada. Durante o plano setorial indígena, quando nós construímos lá no Ministério da Cultura, nós questionamos e botamos como pauta que tem que ser avaliada essa questão do custo amazônico. Até para poder um projeto, um edital, quando ele for contemplado para os povos indígenas da floresta, esse custo ele tem que ser avaliado, porque você pega um projeto, um edital de R$100 mil, 60%, 50%, 60% você vai gastar de combustível e de... Deslocamento. Né? Então, o que vai sobrar? Nada para se construir. Aí quando você vai fazer a prestação de contas, olha, você não gastou de forma adequada, então olha um processo administrativo e você perde o projeto por conta desses custos. Agora é engraçado porque eles entendem direitinho, né, o preço da pasta de dente, por exemplo, né? Mais ou menos. Se a gente como branco tem problema com dinheiro, esses caras, eles têm mais... Não chega a ser um problema, mas é porque assim, é uma relação que para eles nunca existiu. Né? Porque uma vez eu tive contato com a Índia Lua, né? A pequena Lua, e ela me deu um brinco. Ela fez assim, falou assim, ó, toma, foi eu que fiz, né? Ela me deu de presente. Ela tinha feito uma vivência com a gente lá na Nova Terra e do Comércio Sagrado. Aí ela falou assim, então agora eu vou pegar o dinheiro e vou usar o dinheiro como amigo mesmo. E quando eu precisar dele, eu pego, dou a mão pra ele. E quando eu não precisar dele, eu deixo com meus amigos, pros meus amigos cuidarem. Porque assim, é uma relação que não é muito fácil, né? Você valorar, você dizer o quanto aquilo tem um valor mesmo. E aí você chega nessas comunidades isoladas, onde chega cachaça, onde chega cigarro, né? Coisas que são totalmente nocivas e não chega o que tem que chegar. E aí os valores vão, né, o que realmente é um valor, né? Então você vai comprar uma pasta de dente de R$10, sabendo que ela custa 2, mas o cara não sabe quanto isso custa, porque a realidade dele é aquela, sabe? É, mas no caso, por exemplo, da prestação de contas, o branco entende, no Ministério da Cultura, lá do gestor do dinheiro, ele entende que a pasta de dente custa R$10 lá. Ele não entende é que você gasta 60% do orçamento em combustível, em transporte, esse tipo de coisa, né? A verdade é essa também. Eu quero fazer só um rápido aqui aviso para você que está chegando agora, aqui sintonizando. Agora nós estamos no Tema Livre, hoje com o Anapuaca Muniz Tupinambá e a Romina Lindemann, tratando da primeira Copa das Árvores. Essa Copa Tem Raízes, que será realizada entre os dias 7 e dia 11 próximos, agora em agosto. E depois, para lá de Marechal Thaumaturgo, 8 horas de canoa dentro da floresta do Acre, já chegando perto da fronteira peruana do Brasil com o Peru. Retomando então agora aqui essa questão da programação, nós estávamos falando, eu acho que no final das contas a gente vai falando sempre nos problemas dos indígenas, são tantos os problemas que a gente falando de, por exemplo, de dimensão, você disse assim, na Amazônia quando você diz é perto, é longe, a distância é outra, a conversa é outra, você citou o exemplo do táxi, né, Anapuaca, que os caras não entendem o valor, porque eles entendem a quilometragem, mas não entendem que você pague isso num táxi que custa mais caro do que a milha do avião. Isso é que confunde um pouco. Eu queria voltar um pouco atrás disso aí, porque eu acho que o principal problema das populações, dos povos indígenas hoje, ainda é a demarcação de terras, ou não? Ou eu estou enganado, Anapuaca? Então, é o principal, né? O que move o movimento indígena brasileiro, desde que se existe como um movimento indígena, é a questão da terra. Se a gente ir para o princípio, né? Vamos lá para o princípio. Opa, temos terras invadidas, Pindorama foi invadido. Já começou por aí. Se a gente questionar a terra no Brasil, não existe terra legal. Não tem um metro de terra nesse país que seja ilegal na mão de um não indígena. Porque tudo foi à base de grilagem, foi à base de invasão, à base de morte. Tem muito sangue em cada grão de areia, cada folha dessa terra. Então, assim, o país brasileiro, né, essa nação, vive um país que é todo invadido. É um país que nada aqui é legal. Se for questionar, primeiro, os princípios da terra, aqui é um país que é realmente um país de invasão. Agora, a base realmente de qualquer movimento indígena, qualquer território, qualquer etnia, principalmente é a terra. Depois vem qualquer... Tudo aparece só depois. É prioridade, até a própria saúde, ela não tem tanta prioridade quanto a demarcação da terra. E olha, a gente está falando de demarcação de terra, criando territórios. Territórios são campos de concentração para as populações que nunca tiveram territórios demarcados. Vamos botar o caso dos brabos lá, indo e voltando, eles não têm noção de território. E nenhuma população indígena tem noção de território, porque somos livres para andar, circular. O índio que está lá no Peru, isolado lá do Peru, da Colômbia, Venezuela, ele tem livre acesso a qualquer território, como nós indígenas brasileiros também temos acesso a qualquer outro território. Essa questão de criar demarcação é coisa de branco. Gado fica em isolamento, galinha fica em isolamento, porco fica em isolamento e o indígena fica em isolamento. A pior comparação que eu posso fazer agora sobre isso é como é tratado as populações indígenas e qualquer outro povo. O negro, quando ele foi escravizado e trazido, ele foi colocado em isolamento. Os quilombos que existem remanescentes são isolamentos. Então, o tempo todo é uma sociedade de isolar. Ela está o tempo todo para isso. E a demarcação de terra, ela tem essa função. Mas a base da luta é demarcar terra para ter pelo menos um espaço para poder viver. Dizer que é seu, né? Alguma coisa, né? Porque já foi tudo roubado, saqueado, né? E tirado dos povos indígenas, que eram os povos originais que estavam aqui, né? Antes da gente efetivamente chegar, né? Então, assim, essa luta indígena pela demarcação de terra é importante. né? Alguns povos já conseguiram demarcação das suas terras, né? Esse povo que eu tive, os Ayanawais, que é no Alto Gregório, e os Runicuins, no Jordão, alguns têm as suas terras demarcadas, mas é isso que você falou, entendeu? O território ele é totalmente livre, mas em função de projetos e, enfim, de apoios de governo, blá, blá, blá. Isso é importante, entre aspas, né? Não que seja, tenha uma importância, mas para os povos, digamos, traz uma segurança, né? De tipo, ah, esse lugar aqui é nosso e não vai ter grilagem, não vai ter mais gente. Não que não vai ter, né? Mas, assim, na teoria, é o que se espera, né? Que as pessoas respeitem aquela demarcação, né? Agora, Romina, você aproveitar que você é economista para explorar isso aí. Essa questão da demarcação das terras, não só das terras indígenas, mas todo tipo de demarcação de propriedade privada ou pública mesmo, ela segue os parâmetros da economia. Quer dizer, o problema dos índios com a demarcação de terra é porque a terra é lucrativa. A terra, principalmente no Brasil, que escolheu um modelo de agronegócio para o desenvolvimento, que é um modelo muito cruel para a exploração fundiária, né, rural, essa questão é muito mais sensível, né? Eu me lembro, por exemplo, dos índios Yanomami, da luta deles lá no extremo norte, lá em Roraima, e conseguiram uma demarcação de terra, que era uma coisa inédita, uma área extensa, um negócio fantástico, para o branco, né, na cidade, dizia, rapaz, mas isso tudo para o índio? Que negócio é esse? Eu tenho 50 metros quadrados aqui, cara, vivo bem, por que é que o índio vai ter isso tudo aí? E, na realidade, eles enfrentam, desde aquela época, que foi, acho que foi no governo Collor, aquela demarcação, eles vêm enfrentando as dificuldades com os proprietários de áreas cultiváveis, lá, principalmente de arroz, né? Quer dizer, como é que é esse fenômeno, como a interação disso, da economia, desde sempre, né? Desde da colônia, que é assim, né? A exploração da terra e aí vai expulsando os índios, vão empurrando os índios. Como é que você vê essa questão? É, isso mesmo, né? Infelizmente, lá no onde a gente está indo, eles falam que ainda tem muito gado, tem muita cana, né? Tem soja. Então, existe, né? O pessoal ali, assim, a floresta realmente ela é maravilhosa, mas é um lugar que onde você tem dinheiro e você tem poder, você também consegue manter algumas coisas ali, né? Então, o agronegócio tá aí, ele é muito forte, né? Eu, pessoalmente, meu trabalho, eu trabalho contra o agronegócio, né? Porque eu acho que é um modelo que não é sustentável, não é economicamente viável, mas todo mundo ainda insiste em fazer isso porque ainda acha que é o melhor, porque a indústria química te diz que é o melhor. E você não efetivamente vê que isso é melhor, mas você acredita no outro, né? Então, eu, pessoalmente, na minha empresa, eu combato diretamente isso e eu vejo que, para os povos indígenas, isso também afeta diretamente, porque afeta todo o ecossistema daquela região, né? Quando você fala impactado. Sua empresa, o que é? Preserva Mundi? É, Preserva Mundi. Eu tenho uma fazenda na Amazônia, que é um reflorestamento de uma planta indiana que chama Nim, que ela é um substituto para os agrotóxicos e pesticidas. Então, você tem um tratamento para a agricultura melhor, né? Então, você não usa produtos químicos, né? Então, seria isso. Não usa o que a indústria chama de fertilizante. Nada disso. Né? São os agrotóxicos, é o eufemismo. Como é química pura, né? Como é que você vê essa questão, hein, Ana Poca? Essa questão histórica até que eu estava comentando com ela aqui do aspecto econômico. Então, vou para o agronegócio porque, assim, é um dos caminhos relacionado a todos os povos indígenas, né? Quando a gente pensa nos representantes disso tudo, e que trata, tem que pensar um capital, né? Que sempre diz que existe uma demanda, né, de necessidades, e, na verdade, não existe essa necessidade toda. Vamos pensar no... Vamos botar um exemplo hoje. Eu estou indo voltando, o leite está tá um preço absurdo. Ah, porque falta de água em São Paulo, falta disso, aquilo. Então vamos aumentar o preço do leite. Olha, normalmente existem outras regiões que fornecem leite. E sempre foi redirecionada. É oportunismo de mercado. Então você cria necessidades que não existem. para toda a população. Então, assim, a necessidade de vender laranja para os Estados Unidos, a necessidade de comprar trigo da Argentina que está entrando em crise, o agronegócio, a agricultura, a pecuária brasileira, vamos focar nela, ela simplesmente ela não está pensando em simplesmente alimentar. Ela não está pensando no cidadão do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família. Ela está pensando que, olha, eu tenho que exportar, tenho que importar, tenho que produzir, eu tenho que mandar porco para tal canto, galinha para outro canto. E que se dane aquele negócio chamado terra. A gente explora, explora e mata ela. E acabou. Quando acabar ali, o que ainda dá para fazer? Se não der para fazer nada, eles simplesmente abandonam e ainda vendem para o governo. Ainda faz aí, dá um jeitinho de fazer reforma agrária e dizer que ali, deixa aquele lixo. Bota assim, os territórios hoje indígenas, a qual vieram, que era tudo pasto, tá lá a terra toda socada. Você vai precisar de 30, 40 anos para conseguir colocar uma meia floresta, aquelas pequenininhas. Você vai precisar de 40, 50, 100 anos para você ter as primeiras florestas e trazer novamente toda uma população, se a gente tiver uma população de bioma vivo novamente. Então, assim, eu vejo isso falar Pataxó-Ranhan, a floresta tropical, né? Lá é transição da Mata Atlântica. Tá tudo socado. Você quer plantar alguma coisa, pode meter enxadete no chão, porque o gado socou tanto aquela terra, acabou com ela, é só capim. E você tem que demorar muito tempo, você tem que arejar, você não encontra minhoca. Num lugar que você não encontra minhoca, estamos ferrados. Esgotada, realmente. Estamos ferrados. É. Aliás, uma coisa... É um processo de desertificação, né, que vai acontecendo, porque não se sabe tratar, né, da terra. Então você simplesmente você mata aquilo que te dá a vida, né? Você está tirando da... parece uma coisa que é contra você mesmo, né? Uma coisa que eu vi, que gostaria até que vocês comentassem se procede ou não, é que a Amazônia ainda não foi totalmente posta abaixo, porque é que a terra da Amazônia não é uma terra aproveitável para esse tipo de pecuária extensiva. A Amazônia, que eu digo, a Amazônia mesmo, toda, entendeu? Quer dizer, a terra da Amazônia não é rica, não é... Ela é uma terra fraca, é verdade isso? Não? Não vejo assim, não. O que acontece é o seguinte, né? A floresta, ela é densa, né? E você tem que saber tratar da floresta, né? Que é coisa que os índios sabem, que há mais de 2, 3 mil anos é o que eles fazem dentro da floresta, né? Eles sabem tratar. O que acontece foi o quê? Que a gente chegou achando que sabia mais do que eles, né? Com as nossas super tecnologias. Então, assim, é que a alimentação da floresta, ela é diferente da nossa alimentação. Então, é uma base de mandioca, banana. Então, por exemplo, a mandioca, que ele comentou aqui, né, que a terra estava socada e que não nascia nem capim. Então, por exemplo, a mandioca é uma coisa que é muito bom você começar a plantar para iniciar uma agrofloresta, porque você vai começar a abrir esses espaços dentro da própria terra para ela arejar de novo e chamar a microvida de volta. Então, assim, o que eles estão fazendo lá há mais de 3 mil, 4 mil anos, né? Aí a gente chega com essa nossa super sabedoria de quem estudou 4 anos de uma faculdade de agronomia, e aí o cara se chega lá chamando de doutor, e aí o indígena, ou a comunidade tradicional, ou o agricultor familiar, acha que não sabe o suficiente, né? Então passa todo, não, é como se aquele cara fosse salvar a vida, e de uma coisa que, na verdade, não, sabe? Porque não é nesse imediatismo e desse jeito que a gente falou, foi como ele falou agora, cara, vai demorar 30, 40 anos para a floresta se reconstituir, não é assim de uma hora para outra. Então, o que eu brinco, né, que eu falo que tem uma doença, eu falo a teoria da distância do teu braço, né? Porque ficou muito fácil, você vai no supermercado, você, com a distância do seu braço, você pega aquilo que para você é necessário, você já não tem que mais plantar, você já não tem que mais esperar o tempo daquilo crescer para depois poder colher, para você poder se alimentar. E todo o trabalho também que dá de você preparar aquilo ali, né? E você tem que preparar normalmente comidas em que você vai usar só numa refeição, né? Que é assim que é feito na floresta, porque não tem geladeira, não tem nenhum dessas coisas que a gente quer ter para poder ter um outro tipo de vida. Então, o convite que eu faço aqui para os nossos ouvintes a gente repensar. Não estou dizendo para a gente viver como os índios, porque se fosse isso, a gente pode escolher para uma aldeia, tudo bem. Mas para a gente repensar as nossas escolhas, sabe? O que, que eu efetivamente preciso para sobreviver, sabe? Porque a maioria das coisas que a gente tem hoje são supérfluas, coisas que necessariamente você não precisaria para viver. Mas aí vem a mídia bombando, né? Vem todo o seu ciclo de amigos, vem a sua família, a sociedade. Não, todo mundo está fazendo isso, tem que fazer. Não, você não tem que fazer igual a todo mundo. É a sociedade de consumo. É, essa questão do consumo, eu estava falando, hoje eu entro num supermercado, eu não sinto mais fome, porque eu só vejo caixinha e embalagem. Uhum. Eu sinto um ranço sobre o que eu vejo, de que se diz alimento, porque aquilo, uhum, aquilo chamam de alimento, mas aquilo não é alimento, tá? Uhum. É, eu me sinto muito mal entrando. Antigamente, vamos botar 20, 30, 40, vamos botar assim, uns 30 anos, só para me ficar com a idade boa, né? Uns 30 anos atrás, quando era moleque, eu ia no mercado e você via comida, você via alimento. Né? Hoje você vê caixa, embalagem, vê colorido. Sacos, né? Sacos plásticos, tudo assim. Você vê aquela embalagem com suco de laranja, você vê aquele desenho lindo daquela laranja, mas não tem laranja ali dentro. Uhum. Só tem corante. Não, e o gosto é horroroso, né? Sintético, então, absolutamente. Assim, você não tem nada realmente alimentar. É, o que sobra... Nutritivo, né? É, não existe. E você, sério, eu sou afetado pelo que eu vejo. E pelo que eu vejo, que sei que é o sabor, que a imagem que eu vejo não tem o sabor do que eu conheço como alimento. Claro. Então, assim, eu me isso sinto isso porque você mal. Ainda conhece, né, irmão? O que, que é uma laranja? Porque as crianças hoje nem sabem de onde vem a cenoura, por exemplo. Tem aquela, né, brincadeira, que é a caixinha de leite, né? Acha que a vaca é uma caixinha de leite. É verdade. Isso. Agora, eu queria voltar um pouquinho nesse negócio da terra, do esgotamento da terra. Quando eu falei, por exemplo, quando você transforma, derruba a mata natural e transforma aquilo em área de pasto para boi, ou você transforma aquilo em área de plantação de soja, você, depois que você abandona, que esgota e devolve aquilo ali, nunca mais vai ser o que era antes. Será uma outra coisa, é isso? Ou ela se regenera totalmente? Pô, acho que é meio complexo responder assim, uma resposta assim, tipo, é isso, né? Eu acho que tudo depende de onde foi, como que foi feito, sei, né? Porque do local, né? Porque assim, tudo vai depender durante muitos anos, né? Se você pensa que jogou muito fertilizante, entre aspas, naquela terra. Imagine você conseguir acabar com aquele produto químico todinho. A natureza, ela é fantástica. Ela sempre vai ser fantástica. Mas ela não pode ser responsável de coisas que ela vai resolver em 30, 40, 50 anos. É. A gente tem... Até porque o tempo da natureza não é o tempo humano. Não é. Não é, não é uma... A gente conta o dia, conta a hora, né? Isso não é o caso da natureza. Quem já viu filmes tipo Mad Max, vamos botar assim, que você está no caos de um futuro, é isso, vai, e possivelmente não vai ter um retorno, não vai ter uma volta. Se você olhar hoje no mundo, a gente tem acesso às tecnologias, à televisão, está aí sendo mostrado. Quantas terras estão sendo degradadas e qual é o impacto que isso faz? E pergunta, a natureza conseguiu resolver? Vou ser sincero, ela não resolveu de imediato, ela está dando outras alternativas e fazendo o ser humano se adaptar. Quem não se adaptar, tchau. Vai embora. Ser vai ser. Você pode procurar nas costas brasileiras. O mar está ocupando seus espaços. Está aí, está derrubando. Quantas mansões aí, aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, ou lá no Nordeste, está indo para o Beleléu. E vai embora mesmo. Ela vai ocupar seu espaço. As falésias estão aí. Uhum. A floresta, quando ela puder, ela vai ocupar e vai alagar, vai derrubar todo mundo. E todo mundo vai perceber: olha, aqui não é lugar para morar, porque a floresta está dizendo, os rios estão dizendo, ó, porque está descongelando lá em cima. Cara, uma coisa muito curiosa em relação a isso que você está falando foi as duas questões. Tanto, não sei se você viu lá na época de Rio Branco, quando o rio subiu. Sim. E a falta de água de São Paulo. Sim. Então está totalmente relacionado uma coisa com a outra, porque teve um excesso de água num lugar que eram exatamente as chuvas que viriam para São Paulo. Então, o que nesse meio tempo, o que impactou para que isso acontecer? É uma mudança muito complexa, entendeu? Porque a natureza é complexa. Aí vem o ser humano com essa linearidade, querendo resolver tudo assim. E não é assim. É. A natureza, ela tem o tempo de nascer, crescer, morrer e renascer de novo, né? Você entender os ciclos e fazer parte deles. A linearidade que a gente vem vivendo, principalmente depois da Revolução Industrial, eu vejo que é uma coisa assim que está realmente degradando. Você pega, você compra o negócio e joga fora. E, na verdade, não tem fora, né? E, na verdade, essa sociedade pós-industrial, ela já está questionando isso. Ela já chegou ao ponto de ter a própria crítica, fazer a sua própria crítica de que para onde que nós estamos indo? Onde vai... A preocupação preservacionista do primeiro mundo não tem a ver com o que eles degradaram lá, tem a ver com o que tem que preservar aqui. Não é? Quer dizer, eles não estão preocupados com o que eles já desmataram na Idade Média, desde sempre, na Europa, né? Mas o que, que sobrou? O que, que sobrou? Sobrou a Arangeleira, sobrou a Amazônia, essa coisa toda. Eu queria só fazer mais uma vez um aviso aqui, uma lembrança para você que está acompanhando aí. Nós estamos conversando hoje com a Anapoaca Muniz Tupinambá e com a Romina Lindemann, que estão seguindo amanhã. Na verdade, a Romina vai amanhã, o Anapoaca ainda não, mas eles estarão entre o dia 7 e dia 11 de agosto no Acre, no interior do Acre, próximo à fronteira com o Peru, para a primeira Copa das Árvores. Essa Copa tem raízes, e como tem raízes, né? Nós estamos aqui tratando disso. Tem muita raiz e muito topo. Hein? Tem muita Copa, tem muito topo. Nossa, aquilo vai ser fantástico. Muito, a Copa e muito toco também, né? Vai ter tudo lá, né? Bom, então, continuando a conversa aí, essa questão econômica, eu acho que ela, não sei se ela se sobrepõe ou se ela está no mesmo nível de dirigir, ou de, ela é sócia das decisões políticas e políticas político-administrativas, ou ela se sobrepõe e impõe a opção, por exemplo, da economia, do agronegócio, da economia pecuária no Brasil. Por exemplo, o Brasil tem mais boi do que gente, não é? É sócio majoritário. Majoritária. É, né? É majoritária. Majoritária. A cota da política nacional é minoritária. É verdade, é minoritária. Sim, senhor, não sou e acabou. A bancada existe, está lá. O presidente é eleito com dinheiro da agropecuária, da agroindústria, do agronegócio, do agro qualquer coisa. Você pode agro qualquer coisa, a sequência é o que banca isso tudo. Você não vai ver hoje ministro, você vai ver ministro do Supremo, você vai ver presidente da República, você vai ver os ministros, senadores, deputados estaduais, distritais, vereadores, todos são bancados por essa cadeia do majoritário, que é esse negócio, é o capital que manda. Eu não vou entrar nem no processo neoliberal nem nada, estou falando o que manda realmente. As coisas só acontecem a partir do que eles querem. Se você tem uma... Quantas vezes você vê lá, olha, está faltando dinheiro, não conseguimos pagar as nossas contas. Não, dá um bônus para eles aí de alguns bilhões e estende para eles pagarem. Vai lá no BNDES aqui do lado, né, pertinho, a gente está aqui pertinho do BNDES, vai ali no BNDES, que tem alguns bilhões liberados para vocês, e paga daqui 10, 20 anos com, sei lá, uma taxazinha de 0,0,0,0,0 e alguma coisa, 0 mais 5%. Então, assim, aí você tem um cidadão comum no cartão de crédito, mais de 13%, né, para ficar todo abarrotado, todo ferrado com suas despesas. Então, bancando assim, juros baixos deles, né, então, com nossos juros altos. Então, assim, existe sim, é majoritário, e que decide para onde nós vamos como país, como funciona a indústria, como funciona o comércio, é todo nesse topo. Quando você pensa hoje que a indústria se colocou numa posição dizendo que não estamos ganhando tanto dinheiro. Como assim? Está vendendo, está produzindo. Para onde está indo esse dinheiro? Ontem, dentro do metrô, eu estava vendo lá que uma empresa de videogame falou: nós nunca vendemos tanto videogame, mas estamos no vermelho. Como? Como, né? É verdade. E é assim que funciona o tempo todo. Mas funciona de que forma? Então a gente tem que repensar. E é eles que bancam mesmo. Só que a gente tem que quebrar de alguma forma essa cadeia. Porque o processo de como se fala economia em todas as cadeias produtivas no país, que aí vai na ponta, sempre está o pobre economicamente. Vamos botar o pobre, não fala nem só o indígena, mas toda uma cadeia, né? Que é o pobre favelado, é o pobre da zona rural, é o pobre que existe... de alguma forma, ele é todo bancado por esse sistema, aquele que define o que é que você até vai comer, o que é que você vai consumir, O IPI, quando surgiu aí para os carros, foi por conta disso. Olha, nós estamos com as ruas todas engarrafadas, muito combustível, está lá em cima o preço de combustível. Como é que isso é definido? Que jogo, que brincadeira fazem com as nossas vidas que fazem essas cartas marcadas, né? É um jogo, parece o War, aquele joguinho para quem conhece. Está o tempo de domínio o tempo todo. Se for o contrário, né? Onde é que não está isso, o óleo, né? Porque o óleo está em tudo que é negócio que você... Eu outro dia li uma matéria que eu achei muito interessante, que diz como é que... não era propriamente uma matéria, era um artigo de como é que são estabelecidos, determinados os preços dos automóveis novos, zero quilômetro, no mercado. Então os caras fazem, eles têm um custo, eles têm os impostos, eles têm uma margem de lucro e eles estabelecem, segundo o desejo de consumo, a expectativa do consumo, entende? Que eles alimentam o tempo todo. Então diz assim, não, esse carro aqui, a gente vai poder vender por 55 mil, o cara paga 55 mil reais, se financiar vai sair por 75 mil, claro. Mas se ele paga 55 mil, é uma lógica que ao mesmo tempo é altamente benéfica para eles, é uma lógica que me parece suicida a longo prazo, porque você, na verdade, você não vai conseguir sustentar isso aí. Vai acabar nessa lógica do exemplo que a Napoca citou. E onde que está esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? Entendeu? Porque ele não volta, não vai para lugar nenhum, para onde que ele vai? Ele sai do Brasil, para onde vai? Como é que é? Você que é economista, eu vou jogar na tua mão, Romina, se vira agora. Olha, não faço a menor ideia. Eu pago imposto, eu fico me pensando por que, que nada funciona, né, nesse país, verdadeiramente, né? A gente não tem acesso a uma escola, a gente não tem acesso a um hospital, a gente tem que pagar tudo dobrado, né? Eu brinco. Quer dizer, nada funciona satisfatoriamente, né? Nada funciona. Porque você tem escola, você tem 97% das crianças na escola. O problema é que escola que você exatamente. Tem. Exatamente, aí qual a remuneração daquele professor, pois né? É. Porque hoje a gente sabe que um professor ganha menos do que um presidiário, né? Então, para onde vai o dinheiro? Onde vai o dinheiro, né? Exatamente, onde está sendo investido? Porque, assim, a base que eu vejo é uma coisa bem ancestral, né? Desde a nossa colonização, que é a coisa da corrupção, né? A nossa sociedade, ela é corrupta em todos os níveis. Eu vejo poucas pessoas efetivamente querendo mudar isso e mudar, assim, ações diárias. Do tipo, eu não vou pagar o policial porque eu fiz uma besteira no trânsito, eu não vou pagar o policial, ou eu vou andar na... Eu não vou atravessar no sinal quando ele tá verde pro carro, podendo, de repente, causar um sei lá, tipo... Uhum. Eu vejo assim, sabe, a mudança... A gente, às vezes, fica esperando muito de fora, mas ela começa aqui dentro, sabe? E elas são poucas, duradouras e, assim, diárias e pequenininhas. Porque não adianta eu também querer ficar abraçando o mundo, de mudar tudo e de ser tudo perfeito e não sei o que. Que não vai ser. Então, eu só consigo me mudar e deixar de ser hipócrita, deixar de ser incoerente para praticar pequenos passos sempre. E para ser um exemplo, né, para conversar para você mesmo e depois para quem está contigo ali. Mas eu vi na televisão uma matéria, quando saiu essa lei do lixo zero, uhum. né, você ser multado para jogar lixo, aí pegaram, um repórter pegou uma senhora que estava jogando um papelzinho no chão. Papelzinho de bala, uma bobagem. Uhum. Aí ele foi em cima dela, disse, olha, a senhora sabe que isso aí agora vai ser multado, não sei o quê, o que a senhora acha? Ela disse, não, eu acho, mas não é esse papelzinho meu que vai sujar a rua, que vai, não é? Mas outras é também, pessoas... né? Não, mas é que todo mundo pensar assim, outros dizem assim, mas se eu não fizer isso, o que, que vai ser do gari? Olha, não, que esse é tosco, esse pensamento é tosco, né? É o pensamento da galera que chega na praça de alimentação e fala isso da galera que trabalha nos restaurantes, né? Ah, não, mas eu tenho que dar emprego. Tipo, não, gente. Sabe? Tipo, não. Cada um tem que ser responsável pelo aquilo que faz, sabe? Ana Poca, você que é um pouco fora, é um outsider nesse ciclo consumista. Você que, né? Você não é propriamente um consumidor. Você é mais um inclusor digital disso aí e é mais uma pessoa preocupada, voltada para as questões étnicas, sociais e econômicas do que um consumidor propriamente. E como é que você acha que a gente pode mudar essa realidade? Então, eu sou formado em gestão e marketing, né? Então, assim, eu trato o mercado o tempo todo. Estatística é a coisa que eu sinto prazer em olhar, números, né? Eu vou ao shopping e não sofro. É, sério, a minha esposa adora. Eu nunca vi uma criatura gostar tanto de uma coisa chamada shopping. Então, quando eu vejo essa questão do que é mercado, o que é possível ser feito, né? Ontem, aqui no Caixa Cultural no Rio de Janeiro, estava conversando com um evento sobre redes BR. E tinha um parente meu de Tupinambá que estava aqui. E depois que nós saímos, a gente começou a bater um papo sobre como a gente construiu um coletivo indígena. Um coletivo que trata essa questão de mercado. Né, que são os indígenas mais velhinhos, tipo eu e outros na fase de 40 anos, que lidam com essa questão da tecnologia, comunicação, e que a gente já circula nas aldeias. E como gerar sustentabilidade em cima disso tudo. E como tratar a ponta, né, como tratar o direito do conteúdo, como tratar a sustentabilidade, que vamos botar assim, um ponto de cultura hoje, anualmente, ele vai receber 50 mil reais. 50 mil reais, ninguém consegue fazer nada. Nada. Aí voltando, 50 mil reais para lá para a Amazônia, acabou. Só 40 mil já foi embora. O que, é que você faz com 10? Você compra um kitzinho e não faz mais nada. Então, assim, entender essa economia dentro das aldeias, como ela vai se sustentar, não só na base de aipim e milho o tempo todo, porque tem lugar que não dá para fazer isso. Qual o tipo de economia que circula? Bota assim, a economia étnica no país, ela tem que ser analisada e tem que ser respeitada, porque quando você pensa assim, vamos construir um determinado... Botar, um exemplo, um caso dos Xavantes, né? Durante muito tempo botaram eles para plantar arroz. Não teve nada, ninguém viveu de arroz lá. O que aconteceu? Que aí, isso bancado pela FUNAI. A FUNAI ensinou eles a plantar arroz, não vendeu arroz, não foi isso para frente. Eles acabaram aprendendo, passaram só a consumir arroz, engordaram. Criaram diabetes adquirida, olha o problema na saúde. Então, assim, exatamente. Tudo causado por um processo de não entendimento como funciona a economia. Quiseram colocar numa economia a qual não pertencia a eles. Okay. Eu adoro também uma história que tem que o governo deu uns vasos, né, de sanitários para uns Guarani lá no sul e eles plantaram flor no vaso, porque eles não sabiam para que servia aquilo. Isso inclusive é curioso. Quando os portugueses saíram da África colonizada, né, de Angola e de Moçambique, foram expulsos na década de 70, os prédios ocupados também, muitas pessoas utilizavam as louças sanitárias todas para esse tipo de função, porque realmente não faz parte da cultura, não é uma coisa da própria cultura. Gente, eu vou terminar o programa aqui, queria que só você dissesse... Termina aí. Não. É, bem minuto, vai lá, diga alguma coisa aí. Eu quero agradecer a todos, principalmente, e gostaria que vocês nos acompanhassem no Facebook, que vocês ouvissem a Rádio Iandê, que é uma rádio indígena, está na web, a Rede Cultura Digital. Agradeço muito a todos vocês e quando a gente voltar a gente dá uma resposta. Vai dar um retorno aqui, fazer o relatório do que houve lá. Sim, senhor. A Rádio Iandê que ele falou é YANDE com acento no E. Iandê, Rádio Iandê, na web. Essa dá aquela gugada. Agora você, Robino. Bom, gostaria de agradecer a atenção de todos. Quero fechar fazendo um convite para quem quiser ficar mais pertinho dos indígenas, chegar lá no Parque Laje. A gente está com uma exposição linda sobre as plantas medicinais do Acre, um projeto do Pajé Agostinho e Camuru, né, do povo Runicuim, exposição de fotos, e foi o lançamento do livro que a gente fez tem 2 semanas. E também quem se animar, ir para a Copa das Árvores, do dia 7 a 11 de agosto. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Facebook, Romina Lindemann. E também sobre a Preserva Mundi, também tem a nossa página, nosso site, também pode entrar em contato direto. Tá legal. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Gente, o Tema Livre hoje tratou dessa primeira Copa das Árvores, que vai acontecer agora no começo de agosto no Acre, com a Romina Lindemann, que acabou de falar, e o Anapuaca Muniz Tupinambá. Uma ótima quinta-feira para vocês. Amanhã nós estaremos de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.